liga aí, sangue bom. Aí, diretamente da Zona Sul, interior de São Paulo, entrando em ação, o grupo Aliados de Cristo, até o fim dessa missão, pode crer? Apresentando a vocês, novos rimadores a serviço do rei. Eu chamo meu parceiro e truta de rima, com apoio da família ADC. Mano GB Júnior, é só chegar, irmão, então manda ver. Se liga aí, mano, eu tô chegando, eu já tô chegado, mano. Tô meu aliado, chegado, cê tá ligado, atenção, muita atenção. Esse é meu jeito, essa é minha expressão de passar mensagem certa e positiva. Família ADC, aqui tem voz ativa. O papo aqui é reto, eu não mando recado, muito menos passo um fax. Eu chamo nas picapes, meu aliado DJ Max.